WM, aí, vamos fazer uma festa aqui hoje, ó. Tem coragem? Ah, mas como? Você tu arruma o goró e eu chamo as minas aqui. Mas tem ela? Mas aqui. Peraí. Calma que já vai encostar. Eita! A da raba. A da raba. Cola mesmo? Cola. Ah. Vai ter que dar uma arrumada na casa que o bagulho tá no pau. Vamos lá. Vamos lá então. Deixa eu ver essa o Neymar já jogar isso aí. Vamos lá logo. Vem não, que a culpa é sua. Isso, trouxe cara. Ninguém que fica. Não, mas ele falou que eu vou divulgar lá, vou chamar várias. Aí. Peraí. Você que se liga. Peraí. Você vai pra onde, doido? Era. Oxi. O Pedro vai? Vai fazer o quê? Era. Maluco. Não, deixa aí. Vamos ver. WM que vai mandando pato. Especialmente pra todas as meninas, menininho que vai mandando pato. Paralisa, deslize no chão, bate o bum. Bagulho louco, mulher. Paralisa, deslize no chão, bate o bum. Vai batendo, vai. Paralisa, deslize no chão, bate o bum. Paralisa, deslize no chão, bate o bum. Vai batendo. Aí agora bota aquele grave. Bate o bum. Vai batendo, vai. Bate o bum. Vai batendo, vai. Especialmente pra todas as meninas WM que vai mandando pato. Especialmente pra todas as meninas, menininho que vai mandando pato. Paralisa, deslize no chão, bate o bum. Bagulho louco, mulher. Paralisa, deslize no chão, bate o bum. Vai batendo, vai. Paralisa, deslize no chão, bate. Bate o bum. Bate o bum. Paralisa, deslize no chão, bate o bum. Vai batendo. Aí agora bota aquele grave.